leva. O meu cantinho, no meu cantinho, boto pra quebrar. Leva minha vida, vem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Maneiro. que agora essa nova onda. Somos piratas, joguei da marcação. Bora navegar, vindo às ordens do meu capitão. Capitão Franca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te pegar. Essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, joguei da marcação. Meu capitão, capitão Faca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda, onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Vai te molhar, vai te banhar, vai sacudir, vai abalar. Olhou o seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho, olhou pra tu. Deixa que eu vou te jogar. Olhou seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou seu pezinho, olhou todo o corpinho. Deixa que eu vou te jogar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é minha separada. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é minha separada. O capitão mandou, o marido se senhor. O capitão mandou, o marido se senhor. Onda, onda, olha a onda. Explosão. Que beleza! Não contavam com a minha explosão. Tchacabum! Explosão, tchacabum, toma a dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado calice que tem cheiro de carmim. Morena, pra mim. Explosão, tchacatum, toma dança no verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena, tão envolvido, quero você. Chego do escopo, é bola quebrando famoso. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola um caldeirão. Fervendo vai entrar erupção, você vai ver. Daqui a pouco vai ferver, vai ferver, vai ferver. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola um caldeirão. Fervendo vai entrar em erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver, vai ferver, vai ferver. Explosão, tchacatum, toma tudo do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você só pra mim. Explosão, tchacatum, toma dança do verão. Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carmim. Morena tão envolvente, quero você. Mexendo todo esse escopo, é bola quebrando famoso. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola um caldeirão. Fervendo vai entrar em erupção, você vai ver. Daqui a pouco o caldo vai ferver, vai ferver, vai ferver. Como uma cobra rebola, rebola, corpo demola.

seu verso. Swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão do existir. No samba eu quero ficar. Olha lá, no terra samba é assim. Swing, swing, pra você e pra mim. Sinta no corpo a razão. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Segura! Nada mal. Tira o terra samba, não é nada mal. Ilegal. É só ir lá no clipe liberar. Vai dar uma gotadinha.